A Operação Carona Sinistra, deflagrada na manhã desta terça-feira, foi decorrência de um procedimento investigatório criminal instaurado no âmbito da Promotoria do Patrimônio Público da comarca de Itaúna, que teve por objetivo apurar o desvio de dinheiro público no âmbito da Câmara Municipal de Itaúna. Após 4 meses de investigação, com a produção probatória, prova testemunhal, interceptação telefônica e quebra de sigilo bancário devidamente autorizados pelo Poder Judiciário, restou comprovada a prática de crime, de fraude à licitação, associação criminosa e também peculato, desvio de verbas públicas em proveito particular. Nós tivemos 2 núcleos criminosos, um núcleo formado pelo presidente da Câmara Municipal, com o auxílio do diretor administrativo da Câmara e da proprietária de uma agência de publicidade, fraudou o procedimento licitatório de contratação dessa empresa mediante um procedimento que é autorizado pela legislação ser feito dentro dos parâmetros legais, que eles chamam de carona, que não foi feito dentro da legalidade. Eles aderiram uma ata de registro de preço do município de Mateus Leme para fazer a contratação direta dessa empresa no âmbito da Câmara Municipal de Itaúna. Fizeram isso em 4 dias, de uma forma totalmente ilegal, para direcionar o contrato em benefício particular. E com essa fraude, eles acabavam fazendo a publicidade de forma indevida, direcionando para o próprio jornal da proprietária da agência de publicidade. E no outro núcleo tivemos também a prática de direcionamento de verbas de publicidade para fins totalmente particulares. Se misturaram os papéis, confundindo o erário público com fins particulares. E aí, nesse segundo núcleo, nós também tivemos o presidente da Câmara utilizando-se de um aliado, também proprietário de um jornal, direcionando verbas superfaturadas de publicidade, também publicando notícias tendenciosas, logicamente favoráveis ao presidente da Câmara, prejudiciais aos opositores políticos. Sendo que o presidente da Câmara Municipal é proprietário de um painel de LED que também recebia verbas da própria Câmara Municipal para fazer a própria publicidade, misturando-se mais uma vez os papéis. Essa, dentre outras práticas, foram apuradas, investigadas e agora resultaram nessa deflagração da Operação Carona Sinistra, que tem a ver com esse procedimento fraudulento de carona que a Câmara Municipal de Itaúna utilizou para cometer essas práticas, né, através do seu presidente e do diretor administrativo e de mais 4 particulares. Foram 6 alvos, num total de 13 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos aparelhos celulares, notebooks, computadores, notas fiscais, cheques, num valor aproximado de R$175 mil, pendrives, notas fiscais, cópias de contratos, entre outros documentos que podem ser úteis à nossa investigação. A investigação continua e os desdobramentos aí podem resultar na responsabilização criminal dos envolvidos.